Cuidado, cantor, pra não dizer palavra errada. Cuidado, cantor, pra não dizer palavra errada. O cantor apanha, se disser palavra errada. O cantor apanha, se disser palavra errada. Tira o sebo da panela e bota lá na panelada. Panela, panela e bucho, canela, bucho e buchada. Cuidado, cantor, pra não dizer palavra errada. Cuidado, cantor, pra não dizer palavra errada. O cantor apanha, se disser palavra errada. O cantor apanha, se disser palavra errada. Tira o sebo da panela e bota lá na panelada. Panela, canela e bucho, canela, bucho e buchada. Moça da bochecha seca, velha da bochecha inchada. Velho da orelha dura e da careca bem raspada. Cuidado, cantor, pra não dizer palavra errada. Cuidado, cantor, pra não dizer palavra errada. O cantor apanha, se disser palavra errada. O cantor apanha, se disser palavra errada. Vim do Rio de Janeiro pra cantar com meu xará, que é Renato e é maneiro, ele canta pra danar. Quando solta o gogó, as meninas se sacode, brigam pra ficar com ele, e com ele ninguém pode. Mas cuidado, cantor, pra não dizer palavra errada. Cuidado, cantor, pra não dizer palavra errada. O cantor apanha, se disser palavra errada. O cantor apanha, se disser palavra errada. Tô nessa boca, xará, e não sou bigode, mas não é comigo, é com você que ninguém pode. Seu canto é ouro do Rio, a Pauliceia, sacode, nega, cabocla, moça nova, índia véia, cafuza, loura e albina, senhora e até menino, no tom da sua viola, o couro não desafina. Cuidado, cantor, pra não dizer palavra errada. Cuidado, cantor, pra não dizer palavra errada. Cuidado, cantor, pra não dizer palavra errada. Tira o sebo da panela e bota lá na panela. Da panela, canela e bucho, canela, bucho e buchada. Moça da bochecha seca, velha da bochecha inchada. Velho da orelha e da careca bem raspada. Cuidado, cantor, pra não dizer palavra errada. Cuidado, cantor, pra não dizer palavra errada. O cantor apanha se disser palavra errada, mas eu sou cantor, não digo palavra Yeah.